Yeah, he's another one, he's another one. Dashi music, ay. Wasache, neru americano lego. Sentado, yeah. Por qué? Juro que está sufriendo, yeah. Se comporta ya. Sentado, yeah. Ele donde? Está sufriendo, yeah. Confesso que isso tá doendo, eu tento mesmo te esquecer, ay. Eu nem sei mais o que fazer, ay. Até parti umas carinhas, ay. Pensei que dava bem sem ti, ay. Mas essa dor nunca senti, ay. Eu tenho que te admitir, ay. Não tô a conseguir dormir, só a pensar em ti. Mulher, mata meu nem, mata meu filho, mata meu nem, mata meu filho, che, mata meu nem, mata meu filho, mata meu nem, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, che, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho. Então calma meu filho, meu pai só diz que essa miúda é sarilho, mas eu não ligo, não dou ouvido, ela tem um jeito de mexer comigo, eu não digo, é antigo, esse amor eu não entendo, meus amigos dizem que tô sofrendo, eu não sei se é do corpo estupendo, baby tem pistola, só me rendo, shit, toma like, essa miúda é demais, shit, quem manda mais que a minha mãe, shit, quem me pôr contra o meu pai, só que a baby não vai isso, só traz azar, shit, mulher mesmo foi matar, xé. Eu juro que tento, não aguento, mas eu também penso, não dá pra deixar, xé. Elas só falaram, mas não viram, tás a ver aquela história que contaram, te mentiram, foi só plano, tudo esquema, foram elas que te iludiram, elas todas querem niga, também olha só pro niga, ei. Tô na banda bem, vamos resolver esse mamo na minha cama bem, toca naquela banda que tu sabes bem, vais pensar que sou DJ, sabes que mulher mata meu nem, mata meu filho, mata meu nem, mata meu filho, xé, mata meu nem, mata meu filho, mata meu nem, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, xé, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho. Ela reclama que era atenção, faz confusão sob atenção, faz mal ao coração, faz ciúmes do meu irmão. Eu já nem me reconheço e eu até sei que o culpado sou eu. Vou visitar mais cedo o seu por causa dessa mulher. Mulher mata mondengue, mata meu filho, que vai me matar é mulher. Mulher mata mondengue, mata meu filho, tu me pões preso tipo sou bandido, me pões de castigo. Todos os dias não me das comida, quando das esfria me descontas vida, me tiras da via, fico sem rede, a bala zunê. Eu dei-lhe rosas, dei-lhe urtos, dei-lhe o mundo, fiz de tudo, amor acima de tudo. Olho disse, sou sortudo, baby, daqui a bocado vou querer te dar um puto. Ela disse, tu és maluco, olho disse, eu sou maluco por ti, faço tudo por ti, se fores embora, baby, eu fico aqui, não importa o tempo, vou dar à espera de ti, espero que tu nunca te esqueças de mim. Eu tô boy, mulher, mata meu nem, mata meu filho, mata meu nem, mata meu filho, che, mata meu nem, mata meu filho, mata meu nem, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, che, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho. Eu não aguento com a pressão que tu fazes, eu prefiro a felicidade que trazes. Confusão todos os dias não aguento, essa pressão vai dar cabo do meu peito. Acho que vais me matar, confesso já não estou a aguentar. Muito jovem para mas assim desse jeito, se for pra estar assim melhor acabar. A mulher mata meu dengue, mulher mata meu filho. Tanta gente nesse mundo fizeste isso comigo e eu já não sei o que faço, sou luto para te ter. Depositei todo o love na mão daquela mulher que me prende e não solta, me diz cala a boca. Arranja qualquer stress e me encontra com outra, não parto pra outra quando ela me encosta, quase que eu perco as forças. Mulher mata meu dengue, meu filho, já lhe dei casa, já lhe dei filho. No divórcio leva tudo, eu vou ficar perplexo, já no mudo. Mulher mata meu nengue, mata meu filho, já lhe dei casa, já lhe dei filho. Vou passar, eu já não humilho, essa baby só tá a causar estrelho. Eu acordei, essa mulher, encontrei, agarrei, do meu, quando sai da mãe, porque velho céu, não sei, baby, creio, vocês me. Agora do crime já nem saio, já nem sou incluído nos planos. A convite dizem que o meio me fula pro raio, coração é machado. Os livros sou herói e me salvo, uma louca pensando agarrá-lo. Brinca com uma che, mulher mata meu mano. Que sangue é pra matar sem toda. Mulher mata meu nem, mata meu filho, mata meu nem, mata meu filho, che, mata meu nem, mata meu filho, mata meu nem, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, che, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho.